e uma sombra bem unida, a dela e a tua. E a minha sombra já esquecida, surpreendida, parou na rua. Os dois bem juntos, tu e ela, nenhum reparou. E a outra sombra era daquela que tu não queres, mas já te amou. É madrugada, não importa, neste silêncio há mais verdade. A noite é triste, tão sozinha, parece minha toda a cidade. Nenhum cigarro me conforta, nenhum luar hoje me abraça. Eu não te encontrarei jamais, e nestas noites sempre iguais, sou mais uma sombra que passa. Que passe nada mais. Ao longo desta madrugada, a sombra da vida mora nas pedras da calçada, já não tem nada, anda perdida. Quando a manhã desce enfeitada no sol que a procura, nem sabe quanto a madrugada chora baixinho tanta amargura. É madrugada, não importa, neste silêncio há mais verdade. A noite é triste, tão sozinha, parece minha toda a cidade. Nenhum cigarro me conforta, nenhum luar hoje me abraça. Eu não te encontrarei jamais, e nestas noites sempre iguais, sou mais uma sombra que passa, sombra que passa e nada mais. Nenhum cigarro me conforta, nem o luar hoje me abraça. Eu não te encontrarei jamais, e nestas noites sempre iguais, sou mais uma sombra que passa.